E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Sejam bem-vindos, alienígenas perdidos no espaço. Está começando mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje, nós vamos recomendar séries. Cada um de nós separamos três séries que nós gostamos e vamos tentar convencer vocês a assistir, né? Principalmente Doctor Who. Eu sou o Calco Ramone, assistam Doctor Who. Eu sou o Luigi, Camp Calm and Dracarys. Dracarys. Aqui é o Feocon e Alonzi. Alonzi! Ah, você sabe que o Doctor Who é meu, né? Você sente isso? Eu sei, mas se você vai com a série, pelo menos a frase. Geronimo. Então, depois de tudo isso, nós vamos para os e-mails. E-mails? Sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e comentários do Vortex Nerd, nosso novo podcast que fala de coisas nerds. Beijo, Paulo. Beijo, Paulo. Que é o Taquinho. Eu já quero começar. Engraçado as coisas, né? No Dollars, quando a gente tinha o Dollars, eu que sempre escrevia as notícias, continua assim, né? No Vortex Nerd. E no Dollars tinha uma coisa curiosa, que sempre que as pessoas morriam, isso é muito triste, inclusive. Era eu que tava no computador na hora, né? Então, eu que escrevi a notícia do Paul Walker, eu que escrevi a notícia do Philip Seymour Hoffman, eu que escrevi a notícia do Robbie Williams, a única que eu não escrevi foi a do Chaves, né? Que foi o Luigi que fez no Facebook. Eu tava pensando quem seria a primeira pessoa que eu ia ter que escrever a notícia que morreu no Vortex. No dia que a gente tá lançando um podcast sobre séries, morre um cara que foi mega importante pra uma série que foi muito importante pras séries televisivas, né? Que foi o Leonard Nimoy, né? O Spock, do Guerra das Estrelas. O cara morreu com 83 anos. Ele é um cara que foi tudo que você pode ser na vida, né? Ele era ator, ele era diretor, ele era poeta, ele era cantor. Ele foi o Spock, ele quase foi o Aragorn. Sério? Sabe aquela história que os Beatles compraram os direitos do Senhor dos Anéis? Uhum. Que o John Lennon ia ser o Gollum. Sim. Ele quase foi. Os Beatles queriam que ele fosse o Aragorn. E, cara, é uma notícia muito triste, né? Ver que um cara tão importante pra cultura nerd morreu. E era um cara que tava aí, né? Porque já tinha, o J.J. Abrams já tinha confirmado que ele ia estar no Star Trek 3, né? É, ele tava ativo. Ativo naquela, ativo no mundo de Star Trek. Ah, ele fazia umas participações especiais no Big Bang Theory. Big Bang Theory. É, a gente tem uma notícia boa, né? Que todo mundo sabe que o Sheldon tem o DNA dele, né? Aham. Então ele dá pra clonar. Uh-huh. Naquele episódio que ele ganha o guardanapo, que o Leonard Nimoy limpou a boca. Assim, então ainda. A nossa esperança é o Sheldon. Quem diria que o Carl Ramone diria dizer isso? A nossa esperança é o Sheldon. As coisas mudam, amiguinhos. As coisas mudam. Então, seguindo essa semana, nós falamos de série, recomendando várias séries. Assistam Star Trek do J.J. Abrams. Agora vamos falar de coisa séria. Comentários. Cadê? Vamos ter essa semana. Todo mundo ficou assistindo novela, jogo do São Paulo, Corinthians, lá, tá, pá. Não teve. Mas só porque a Cora morreu, gente, não quer dizer que as coisas acabaram, né? Essa semana, deixa seu comentário aqui, ou então mande um e-mail para vortexnerdc@gmail.com, ou deixa lá no Facebook, ou deixa lá no Twitter, tem tudo aqui no post, certo? Ou no nosso Google Mais, ou no OTC, ou em várias coisas aí. Por que essa semana não teve OTC, o senhor? Cobrança no meio do podcast mesmo. É assim que funciona aqui. Porra, avisei na fanpage, eu fiquei doente. Ah, eu não curto a fanpage do OTC. Avisei. É que ninguém segue, né? Eu não sei, eu não curto. Desculpa. Mas a edição do The Dark Sport já tá pronta. Só falta a trilha sonora ou depois de feedback, né? Se tiver. Deixa aqui comentário. Vamos dar uma força pro League e vamos Hashtag melhor Lui. Eu prometi que eu ia contar uma piada, né? Enquanto não tivesse comentário, toda leitura de e-mails eu ia contar uma piada. Imagina que você trabalha numa empresa que carrega ferro, tá? Pensando, imaginando. E você tem dois caminhões lotados de ferro, um vai pra Juá e um vai pra Tupi, aqui no interior de São Paulo, certo? E no meio do caminho, um caminhão quebra. E pra não atrasar pra nenhum dos dois, você decide que vai tirar um pouco dos ferros que tem em um, colocar no outro e terminar a viagem, certo? Você, como empresa, como você que já fez a administração, não sabe. Leva ferro até em Tupi ou leva ferro até em Juá? Vai se fuder. Ai, que piadinha. E deixa aqui essa piada também. Eu leio sua piada. Eu ia ler a do pedacinho, mas eu esqueci de separar ela, porque foi bem em cima da hora. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua piada, deixa aqui o que você acha do nosso podcast, deixa aqui seus top 3 séries que você recomenda. E é isso aí, fomos. Tá. Vai, seu Paulo. Quem começa com as três? Eu? Você, vai lá. Então, nossa, beleza. Caraca, vai fechar com feio cunho, sabe? O líder vai de Gallifrey. Uma graça. Não, chave de ouro, relaxa. Eu quero começar com... Caraca, você vai colocar o Constantine, papi. Tô até vendo. Ou The Flash, né? Eu quero começar... Ah, não, Paulo. Eu quero começar... engraçado que a gente, nós três temos uma série de comédia, né? São duas séries e uma comédia. E eu quero começar pela comédia já. A primeira série que eu indico pra todo mundo assistir, pra quem ainda não assistiu, é Friends. Que passou aqui no SBT. Ela originalmente é uma série da ABC. Ela começou a ser exibida nos Estados Unidos em 94 e terminou em 2004. Em 96 e terminou em 2004. Tô todo confuso aqui, vocês perceberam. E Friends conta a história de seis amigos. Eles não vivem no mesmo apartamento, mas eles sempre estão no apartamento da Mônica, né? E é a grande história de amizade deles, né, cara? E assim, você vai acompanhando o desenrolar de amizade deles e conflitos amorosos e tal. É engraçado pra caralho, Friends, né? É uma série clássica. E eu vejo que você não precisa assistir em sequência. O quê? É igual o Tino Hoffman, eu acho que você não precisa ver em sequência. Então, cara, só que Friends tem até uma sequência. Porque o desenrolar de como eles vão se... não como eles vão se tornando amigos, porque eles já são, né? A não ser a Rachel, que ela entra no grupo... Ou ela entrando no grupo é o começo da série. Só que, assim, o grau de amizade deles e até mesmo de romance, por exemplo, da Rachel com o Ross, você tem que acompanhar a série pra ver como é que vai indo, tá ligado? Sim, mas eu digo... Os problemas amorosos da Mônica. Sim, mas eu digo assim, tipo, se você nunca viu a série ou, não sei, ou você pegar pra assistir na reprise da Warner que passa todo dia. Que passa eternamente. Você vai achar a mesma graça. Você vai achando uma boa, cara. Sim, você vai dar a mesma risada que se você não tivesse assistido, se você tivesse acompanhado toda a série. Ah, cara, é muito engraçado. A gente tem a Rachel, né? Que é a Jennifer Aniston. Que ela é tipo uma patricinha e foge do casamento dela, né, e começa a morar com a Mônica, que é a chefe de cozinha e toda responsável, que ninguém dá bola pra ela. Tem o Joey, que é o engraçador da turma, que ele foi... Ele foi ser dublê de bunda do Brad Pitt. Do Alpatino, a Marina tá falando. É, do Alpatino, é verdade. E ele não passou. Então o Ross, o Ross, ele era casado, ele tinha a esposa dele, ele gostava dela, pau, e ela largou ele pra ficar com uma lésbica. Aí, esse venceu na vida. Aí o melhor amigo dele se tornou um macaco, que é a Bibi, que ela canta no... O episódio mais engraçado é quando ela vai cantar e acaba a luz, tá ligado? E cara, Friends é muito engraçado, eu recomendo pra todo mundo que não assistiu, passou Hard Eterno no Warner e também passou muito no SBT. Sim, a dublagem de Friends é muito boa, né? Pena que não foi dublado inteiro, né? Parabéns ao Guilherme Briggs, né, que foi o diretor. Foi o diretor de dublagem de Friends, exatamente. Sim. E é muito engraçado, e é mais engraçado do que a série que o Feio vai falar de comédia. Posso falar a minha série de comédia, então, já que estamos nessa live aí? Não, antes eu quero falar uma coisa, do Friends também. Assistam Uma Família do Bagulho. Uma Família do Bagulho é um filme que tem a Jennifer Aniston. Ela é a única membro do Friends que conseguiu fazer alguma coisa além do Friends. E no filme... Não, o Joey também. Realmente, Joey. No filme tem toda uma história de uma... Ela era uma dançarina e eles... ela se to... ela entra numa confusão com uma família que eles fingem que é uma família de mentira pra ganhar drogas, vamos falar a verdade, né? E aí tem uma hora, no final, tem uma hora no filme que eles vão tocar uma música que é uma música mó chata, que só o retardado da família, entre aspas, gosta, né? E depois que acabou o filme, eles colocaram uma cena, pós-crédito, né? Que no, durante a gravação, eles foram gravar essa cena, né? E quando o cara ligou o rádio, tava tocando a música do Friends. A cara da Jennifer Aniston foi a melhor. E os caras começaram a cantar e bater palma na cara dela. E ela com cara de bunda. Posso ir pra minha? Que é uma das melhores séries de comédia desses últimos tempos aí, né? Tá na 12ª temporada no momento, infelizmente, não acabou, né? Que é do gênio do Charlie Sheen, que é o Dois Homens e Meio. Dois Homens e Meio, que não tem mais o Charlie Sheen, né? Ele pode participar no último episódio da última... Mas como é que eles vão fazer? Eles vão ressuscitar o episódio, o personagem do Charlie Sheen? Ele morreu, né? Talvez dê uma desculpa que ele não tá morto, né? É, porque a morte dele foi bizarra, né? Ele morreu atropelado por um trem. É... Enfim, o Dois Homens e Meio, né? Conta a história dos dois irmãos, né? O Alan e o Charlie. O Alan é recém-separado da mulher e acaba morando na casa do irmão. E leva o filho retardado. Acaba se convidando pra morar lá. E aí ele traz o filho dele, né? Que todos os fins de semana. Aí por isso tá dois homens e meio. Dois homens e uma criança. E aí tá, a série toda se passa nesse tempo aí que o Alan está separado da mulher. É, porque o legal é que o Charlie é um casado com outro, né? Também, né? Vale lembrar. É engraçado porque ele é um puto milionário, né? Não, o Charlie é um bêbado que tropeçou num pote de ouro. Não, ele não faz músicas pra comercial? Sim, ele faz jingles. Oh, Shakira. You hear what I got so far? Sure. So, I'll be like the first kid in the world to hear this. Yep. Now, this is just a rough version, but you get an idea of the feel of it. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh, Shikuru. Oh, oh, oh, oh, oh, Shikuru. My, oh, my, he's a demon samurai. Who's the guy who had to die? Oh, Shikuru. Eu lembro da versão em português, que é Maple, Maple, Maple, delicioso. É, a versão dublada é muito boa, né, cara? A dublagem da série foi excepcional, bem feita. Muito e boa. Pra quem quiser, né, Madrugada do SBT. Ou no Netflix, tem as quatro primeiras. Mas quem quiser, Two and a Half Men é muito, uma série muito boa mesmo. Charlie Sheen é excepcional, né? Não tem nem o que falar do Charlie Sheen. Ah, e como é que ficou a série sem o Charlie Sheen? Eu não vi depois que o Charlie Sheen saiu. Depois que o Charlie Sheen saiu, entrou o Ashton Kutcher. Sim. Que até que foi, ele tá bem na série, mas não é mais a mesma coisa, sabe? Eu cheguei a assistir uma temporada dessa nova série com o Ashton Kutcher, mas ela perde o humor clássico da série. É como se virasse outra coisa. É, sobre o que o Alan falou. O Alan não. O Alex falou do Alan e do Alden, que é o personagem do Ashton. Um namoro. Eles estavam casados, né? Eles são casados porque o Alden queria adotar uma criança, né? E aí ele acabou se casando com o Alan pra conseguir. Não, mas é tipo, eles o cara, o Chuck Lorre adora forçar essas piadinhas, assim, sabe? Somente com os dois, assim, que estragou a série. Eu acho que estragou a série por completo, infelizmente. Vamos lá. Já que a galera começou com série de comédia, como a minha série de comédia é a melhor série... De Friends? É a melhor série de todas aqui. É uma cópia de Friends. Eu vou deixar ela pro final, porque o melhor fica pro final, assim. É, ué, manda aí. Então eu vou falar de uma série recente que eu comecei a assistir, que é o Constantine, a série do Constantine. Before you checked yourself in here, you were working as an exorcist and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler, I hate to put on airs. It's time to face the truth. There are no demons. Miss? This is not my problem. Bollocks. I'm addressing the entity inside. Hear my words! Well, hello. Stay back! You're pointing that the wrong way. I knew your father. I promised him I'd look after you. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Shouldn't be down here. I could say the same about you. You damned a girl to hell. along with her your soul. A lot of panic down here. People can sense what's on the way. What's on the way? We should go. What's on the way? Mom, when did my dad die? I'm not prepared to have this conversation. A friend of his tracked me down. What is it? Nana. What is happening to me? You're waking up. You're seeing the world for what it really is. Which means what? Look around. What are they? Souls. Trapped. Searching for a way out. Now that you can see these things, they can see you. And they don't like to be seen. Então, é baseado no personagem da DC Comics, Constantine. E é uma série bacana, porque ela adapta bem a HQ em geral. O clima não fica Supernatural, como a maioria das pessoas tem medo que fique. Por exemplo. Tipo o Caco, ele não assistiu ainda, porque ele tem um medo que a série fique muito Supernatural. Mas a série, até o momento, ela tá sendo bem feita. O clima, ele segue muito bem o clima da série, porque eu assisti o primeiro episódio, aí eu fui ler Hellblazer, aí eu li muitos capítulos seguidos. Eu até cheguei a encontrar episódios da série igualzinho ao capítulo. Não, é uma adaptação, né? Então sempre vai haver diferenças, como, por exemplo, o fato do Constantine não poder aparecer fumando, mas aparece ele apagando cigarro. O que é uma coisa importante nas HQs, que é o fato dele fumar. Na série não pode mostrar, porque a série é exibida em TV aberta. Mas tirando esses pequenos problemas de adaptação, que eles têm que ser feitos, obrigatoriamente você tem que fazer essas pequenas adaptações. A série é uma série muito bem feita, ela tá muito bem produzida. Os efeitos especiais são bacanas também. A história, ela tá seguindo uma linha muito interessante, que é do novo universo da Marvel, dos novos 52. Da Marvel? Não, deixa o garoto, vai, continua. Ela tá seguindo o novo universo da DC aqui, ó, são os novos 52, e tá contando a história que o mal, basicamente, tá voltando e vai atacar a Terra, né? Uhum. Só que como não tem mais ninguém pra defender a Terra, eles colocam o Constantine lá. Vai lá, cara, salva o mundo aí. E é legal que finalmente é o Constantine louro, né? Sim, o Constantine é louro. O ator que faz o Constantine é um ator muito bom, cara. É um ator britânico, mas né? O filme do Constantine do Keanu Reeves não é um filme, sei lá, bom? Eu não vi ainda. É um filme bom. O filme do Keanu Reeves? Cara... Não é um filme ruim, mas... Ele é um filme bom, mas não é Constantine, né? É uma outra coisa, cara. É baseado no Constantine, mas não chega a ser o Constantine. Não sei. É tipo o Batman do Keaton. É o Batman. Tirando a aparência física do ator, assim, o cabelo, coisa e tal, a própria personalidade não é muito Constantine. Constantine, ele é o mágico das ruas, ele é o 12º Doctor das ruas. E a série se passa na Inglaterra, né, pelo que o Phil Cumming falou. Sim, a série se passa na Inglaterra. Ele só não soube falar assim em Liverpool, né? Não. Bom, eu... Sorry. Infelizmente não pode ter crossover, né, com o Flash, não pode ter crossover com o Flash, com o Arrow, nem com o Gotham, né? A DC tem que uma hora cagar na saída, não tem jeito. Infelizmente a série não tem recebido muitos pontos na audiência, então... O número de episódios encomendados foi cortado pela metade, no caso são 13 episódios encomendados agora. E é possível que a série venha a ser cancelada no final dessa temporada. É possível, não tem nada definido ainda. Não, torço pra vai que ter não. Segunda temporada. Eu não tem nada definido, Luigi. Pelo que eu sei, ele foi renovado pra mais uma. Eu torço pra que não, mas há muitos indícios que a série possa vir a ser cancelada graças à audiência que não tá satisfazendo. É, porque se você for ver. Se você for ver as séries da CW, estão indo muito bem, né? Flash, sim. Flash tá indo muito bem. O Flash é o Arrow, né? Porque o Constantine não tem o mesmo apelo que essas outras séries. É, e o Gotham, né? Que não é da CW, mas também tá indo bem pra caramba. E a DC tem que se cansar, né? Porque as séries da Marvel estão vindo aí, né? É. Por mais que seja no Netflix. É, o próprio Agente Carter. O próprio Agente Carter, exatamente. O próprio Agente Carter é bem interessante. O Constantine, ele é tipo Supernatural? Ele caça o monstro da semana? Não, ele não caça o monstro da semana. O Constantine, ele tem o plot principal que engloba, no caso, a temporada toda. Aham. Uhum. Que é esse grande mal que está voltando. Um anjo aparece pro John e diz pra ele que um mal está voltando e que eu não tenho mais ninguém pra pôr lá. Vai você mesmo, vai você na linha de frente. Entendi. Então, o Constantine, ele tem que descobrir o que é esse mal, porque ele não faz ideia, porque o anjo não pode contar pra ele o que é esse mal. Ele tem que descobrir, e durante essas descobertas, ele acaba ajudando outras pessoas que têm problemas com espíritos, demônios e coisas do gênero. Só que, então ele vai a série inteira tentando descobrir sobre o monstro, sobre o mal. Sobre o mal que tá voltando até o momento. Olha lá, a minha terceira série... Ela começou como um filme muito ruim, que passou a de eterno na sessão da tarde da Dona Globo. Mas estou falando da série de Buffy, A Caça a Vampiros. Welcome to Sunnydale. A clean slate, Buffy. That's what you get here, even if it says... I know my transcripts are a little colored. You burned down the gym. You're not seeing the big picture here. I mean, that gym was full of asbestos. Hey, Jesse, what's what? New girl. That's right, I saw her. Pretty much a hottie. So you're from Henry, right? In L.A.? Yeah. Oh, I would kill to live in L.A. That close to that many shoes? Hi. Willow, right? I heard a rumor that you were the person to talk to if I wanted to get caught up. Oh, I could totally help you out. If you have six period free, we could meet in the library. I was looking for some books. I'm new. Some books? Good call. I'm gonna need perspectives on 20th century... What's your up? That's not what I'm looking for. You are the Slayer. Into each generation, a Slayer is born. One girl in all the world, a chosen one, one born with a strength... Strength and skill to hunt the vampires, to stop the spread of their evil blah, blah, blah. I've heard it, okay? What do you know about this term? I believe this whole area is a center of mystical energy. Things gravitate towards it that you might not find elsewhere. Everything you've ever dreaded was under your bed, but told yourself couldn't be by the light of day. They're all real. Master, I have waited for 70 years. My ascension is almost at hand. Master is as old as any vampire on record. There's no telling how powerful he'll be if he reaches the surface. You're standing at the mouth of hell. You've got to be ready. Who are you? Angel. We're a team. You're the Slayer and we're like the Slayerettes. It's too hard for me to be around her. Vampire in love with a Slayer. It's rather poetic. Tomorrow night, Buffy will face the Master, and she will die. Giles, I'm 16 years old. I don't want to die. The Dark Forces are aligning against us, but we have a chance to beat them back. Buffy's got this big old yin for you. She thinks you're a real person. You're in love with her. Aren't you? Buffy a Caça Vampiros, ele conta a história de uma garota que ela meio que é um pouco patricinha e um pouco boboca e que se depara tendo que caçar monstros e demônios e vampiros e lobisomens e várias coisas do mundo das trevas from Rio do Mal, né? É tipo Supernatural? Supernatural se inspirou um pouco, podemos dizer que Supernatural se inspirou um pouco, sim. Mas ela tem os monstros da semana, assim como Supernatural? Sim, ela tem os vampiros da semana. O Buffy, ele começou com um filme de 92, roteirizado pelo Sr. Joss Whedon, né, amado por Avengers. E ele é um filme bobo, e não assista um filme sério, não assista aquela desgraça. O legal dele é que ele tenta dar um início pra história da Buffy, né? Só que depois eles refazem o início na série, né? Com a Sarah Marshaller, porque ela não tá no filme, né? É outra atriz. E ela entra na série, quando eles resolveram fazer a série, porque o filme foi um fracasso. O Joss Whedon falou, não, puta, eu quero fazer essa série, que vai ser foda, não sei o que, bibibibababá. E eles fazem a série, e ela bomba. E, cara, é uma série muito boa, assim, pra quem tá na vibe de Supernatural e tal, até mesmo acho que Constantine um pouco, né? Buffy é uma série um pouquinho mais velha, né? Você vai estranhar um pouco os efeitos dela e tal, os vampiros são meio bizarros. Se a Buffy cuspir no vampiro, ele derrete, né? Mas é uma série muito legal, assim, pra quem gosta dessa parada de mistérios e... É uma série que tem sete temporadas e ela meio que enfrenta o cara vampiro, ela é tipo um videogame, tá ligado? O cara faz, ela vai passando pelos vampirinhos, merda, chega no boss... Que é o final da temporada. Exatamente, próxima fase. Conta um pouquinho do início da Buffy. Ela é uma garota, meio patricinha, e que por ironia do destino ela é escolhida por uma seita do mal para caçar vampiros, né? Então ela vai pra uma cidade, que a cidade é conhecida como a Boca do Inferno. porque sempre que acontece alguma merda é naquela cidade. E a missão da Buffy é caçar os vampiros à noite, enquanto ela estuda de manhã, ela caça os vampiros à noite pra que os vampiros não tomem conta da cidade, né? E cada temporada ele vai se resumindo em os vampirinhos merdas tentando ressuscitar o vampiro fodão, né? Basicamente isso. A gente tem o Angel, que é um vampiro milenar e ele era meio... Todo mundo pensava que ele era o boss da primeira temporada, acabou não sendo. E tem também o conflito amoroso, né? Porque a Buffy se apaixona pelo Angel. Então é tipo uma caçadora de vampiros apaixonada por um vampiro, né? E o Angel também ganhou um spin-off dele, que é meio bizarro, mas... Nada é perfeito, né, Caco? Mas é uma série muito legal, assim. Eu mega recomendo, ela é super divertida, ela é muito engraçada. Nossa, eu lembro que eu assistia na infância a série. Sim. Passava na TV, né? Passava na Globo. É engraçado, chega a ser engraçado algumas cenas. Tipo, o namorado da melhor amiga dela, que ele vira um lobisomem do nada. Aquele episódio do lobisomem é muito bom, cara, que eles aprisionam o cara. É muito bom mesmo. E é uma série que faz muito sucesso até hoje lá, né? As pessoas tentam reviver Buffy. Saiu uma porrada de coisa de Buffy depois. Saiu o quadrinho. Saiu o spin-off do Angel, né? Saiu o quadrinho pela Dark Horse, inclusive. E é o sonho da vida do Joss Whedon retornar à série, né? Será que Caçador de Vampiro não tá meio... Ele quer retornar com um reboot ou ele quer retornar de onde parou a série? Teria que ser um reboot, né? Atriz é impossibilitada hoje em dia? É que o legal da Buffy é que, assim, normalmente as caçadoras de vampiros são garotas jovens, né? E a Buffy não é tão jovem assim, né? Ah, e se eu não me engano, tinha que ser virgem também. Ah, é? No Brasil não teria, não. É, eu acho que tinha uma parada com a virgindade dela, só que ela perdeu a virgindade no meio da série e fudeu a macumba lá. E aí? O que aconteceu? E aí eu não lembro, cara, porque eu não tenho mais de Buffy, mas algum problema com a Macumba lá, cara. Ela perdeu os poderes? Eu lembro que ela perdeu... Ah, não, a parada dela dá pro Angel, outra parada, não é isso, não. Não, ela não tem poderes, ela é só muito zica mesmo. Ah, não é tipo... Ela não ganha de, sei lá, uma super força? Não, ela só é muito zica mesmo. É que a parada com... Eu lembrei a parada dela dar pro Angel, cara. Porque o Angel, ele tava aprisionado por um feitiço maligno do mal, né? É, e só dá pra tirar ele da prisão dando pra ele. Exatamente. Mas foi ao contrário. Porque ele era um cara mau, a feiticeira aprisionou ele, se tornando um cara bom. E quando ele foi lá e comeu a loura, né? Que quem não comeria a Buffy, ele voltou a ser do mal, tá ligado? O feitiço da feiticeira lá foi pro saco. Ah, entendi. E é muito legal pra quem fica mega recomendado aí: Buffy, a caça a vampiros. Anos depois ela fez a Daphne, né? No Scooby-Doo. Sim, sim. Olha só, é aquela atriz? É a atriz do filme do Scooby-Doo, ela é a Daphne. É engraçado, né? Porque no Buffy ela era toda corajosa e fodona, né? E aí no Scooby-Doo ela faz a garota em defesa, né? Ela bate nos monstros. É, nos vampiros ela mete a porrada no Buffy, né? Vai lá, Leia. Seu próximo, por favor. Uma série que eu vou recomendar é uma série original do Netflix que eu assisti esse ano, exatamente semana passada. Ué? Uma semana exata. Olha aí! E esse aí que você está falando tirou Breaking Bad da sua lista? Tirei. Olha aí, mano, então. Que é Marco Polo. Marco. The blood of an adventurer courses through your veins. I can say this. You will enjoy the greatest adventure of all. Série com o episódio do Marco Polo, pra quem não sabe, não é a brincadeira da piscina. Não, pra mim é aquele cara gay do Eu Patrulho as Crianças. Aí o Marco Polo é baseado numa história real, né? Baseado mesmo, porque o Marco Polo existiu, né? Ele foi um mercador que acabou indo para as mãos do Khan, né? Então, ele foi o mercador, né? Mas ninguém garante que ele realmente chegou na China. Sim, é. Ele só criou o livro de histórias dele. É, ninguém sabe criou, se ele foi. Ele só criou o macarrão, né, cara? É, então. A gente não sabe se ele foi pra China mesmo, ninguém sabe. Né? Mas a série conta a história dele, que ele é um mercador, e aí o pai dele acabou oferecendo ele pro Khan dos Khans, que é o rei mongol, né? Porque a série se passa na guerra dos mongóis contra os chineses. Pra dominação da China, e é uma série muito boa. Só pra ambientar, é a mesma guerra do Mulan, né? Sim, só que na guerra não seria os mongols, seria os hunos. Né, e pra quem gosta de sangue, cabeças decepadas, sexo, orgias, cai dentro. Mas e aí, a série ela segue um contexto histórico do Marco Polo? Não, é, segue um contexto histórico entre aspas, né? Porque ele aprende Kung Fu... É óbvio, né? De doideira. Então, não é bem baseado, não, né? Bem, é só, eles só pegaram o rumor principal e transformaram numa ficção. Uhum. Mas é muito boa, pra quem quiser, tá tudo fechadinho lá. Tem 10 episódios só. É, porque a Netflix tá vindo chutando a bunda com as séries dela, né? É, tem o Orange, tem o próprio Marco Polo, tem o House of Cards, que eu não recomendei, porque tem o meu próximo, é bem melhor que o Marco Polo, né? É... Tá vindo com o Demolidor agora também. Sim, Demolidor. A Netflix tá chutando bundas e tá fazendo a HBO correr atrás, né? Isso, porque a HBO vai lançar o streaming, né, dela. O House of Cards, ele levou aí o Globo de Ouro, né, recentemente. Sim. Série muito boa, inclusive, assistir. E não só a HBO, como outras também, né? A Amazon, por exemplo. A Amazon agora vai ter uma série escrita pelo G. Allen. Então a Netflix tá forçando a concorrência também, né? Sim, a Netflix entrou pra ficar, né, cara? No mercado de séries, assim. Ela tentou com algumas, né? Com algumas que pouquíssima gente conhece, que eu tava vendo aqui na Netflix. Eu nunca tinha ouvido falar. E agora ela bombou, né? Com House of Cards, Orange. E, assim, ao menos no Brasil, ela tá melhor consolidada do que nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos tem uma concorrência muito maior, né? Sim. Mas aqui no Brasil ela é top of mind, está na cabeça de todo mundo, e a Netflix só me fudeu, mas tirando isso, tá beleza. Pra quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, vai gostar de Marco Polo, porque é a mesma pegada, praticamente. Aham. Uhum. Não tem fantasia, nossa, só não tem dragão, essas coisas, mas tem Kung Fu, e Kung Fu é da hora. Chineses lutando com Kung Fu é foda. Eu só quero falar uma coisa, o atendente da Netflix me tratou melhor do que a Carlinha na UOL. Não é Carlinha. É como? É Claudinha. Claudinha, acho que é por isso que ela me tratou mal, porque eu errei o nome da garota, né? É. Talvez seja por isso, desculpa. Nossa, ele esqueceu o nome da maior lenda do dólar. E sobre o Marco Polo, assistam o Doctor Who, que é o episódio que o Doctor encontra o Marco Polo. Pronto, obrigado, valeu. Deixa eu comentar isso. Primeiro Doctor encontra Marco Polo. Em breve, ou OTC ou Vortex fala dele. Ou os dois, né? Ou os dois, né? Quem sabe? Quem sabe? A gente gosta de roubar tema um do outro, né? Crossover. Galera, vocês não sabem a briga que é o bastidor pra ver quem vai ficar com qual tema, velho. É, isso é verdade. Eu e o Paulo, a gente tá se estapeando por Akira, vocês não estão entendendo. Bom, pelo menos, lá no TC vai ter B10, né? Lenda de Korra, Avatar, Lenda de Aang. E o Paulo, a gente tá se estapeando por Akira e pelo Gonagai. Olha só. O Vortex Nerd, ele virou tipo a Marvel, tá ligado? Com a Sony e a Fox. Que eles ficam brigando pelos personagens. O Vortex e o OTC, tudo não bem, pô. É, a gente não tá bem com o babaca do Dollars, né? É. Olha lá, babaca lá. Que a galera virou inimigo, né? Virou inimigo dentro de casa, né? Olha, eu falei pra não contratar o Paulo, não falei? Tem a Yuki. A próxima série que eu vou indicar é uma série excelente também. Segue, assim como o Doctor Who, é uma das melhores séries que eu assisti nesses últimos anos. Que no caso é o Sherlock da BBC. Quem are you? What do you do? What do you think? I say private detective. When the police are out about death. They consult me. Got anything? This is his hunting ground, right here in the heart of the city. Why didn't I think of that? Because you're an idiot. This is my friend, John Watson. Friend? Colleague. Tell you get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever. Shut up. I'm saying you were thinking. It's annoying. You like the funny cases, don't you? The surprising ones. Obviously. The game, Mrs. Hudson, is on. Time to play. Oh, I am playing. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Sim, era uma série da televisão britânica, baseada nos livros do Arthur Conan Doyle. No caso, era um médico, Caco, me corrija se eu estiver errado, da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Que ganhou o título de Sir da Rainha da Inglaterra, graças aos seus serviços prestados. Ele escreveu uma sequência de livros de um detetive chamado Sherlock Holmes, que era um detetive excepcional, que decifrava casos só analisando as pequenas pistas que a galera deixava passar. E a série é baseada nesses livros. Cada episódio tem mais ou menos uma hora e meia, uma hora e cinquenta. E cada episódio ele retrata um livro inteiro. Assim, o Sherlock Holmes, né? Ele começou com uma série, olha que legal, uma TV inglesa fazendo uma série sobre Sherlock Holmes. Porque antes a gente não tinha tido, né? A gente tinha tido histórias do Sherlock Holmes. Mas tinha sido um filme com o Robert Downey Jr. Sabe, nada inglês. Quer dizer, até tinha tido uma série inglesa, né? Com aquele Tom Breaker. Aquela série com a Lucy Liu. Não é inglesa? Não, ela é americana. Ela é americana. Ela se passa, inclusive, em Nova York. Então é uma série inglesa, filmada na Inglaterra, com atores 100% ingleses, né? O Sherlock Benedito, né? É o Benedito Cumberbatch. Pra quem não sabe, Smoke. Ele é sempre o dragão, tá? Doutor Estranho no cinema. Doutor Estranho. Agora. E como o Watson, o Martin Freeman, que é o Bilbo, e ele também é o Arthur, né? Do Guia do Mochileiro. O que é legal é que ele sempre faz personagens que estão perdidos e vem alguém e faz eles se encontrar, né? É um excelente ator pra personagens perdidos. O Bilbo com o Gandalf, o Arthur com os Elfos do Bilbo Brocks e o For Perfect. E agora o Watson com o Sherlock, que é o Benedito, excelente, né? Um excelente ator pra fazer personagens que estão perdidos, não estão te dando nada a situação. A cara que ele faz, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo ainda. É impressionante, cara. Um excelente ator. E ele é legal porque é um contraponto muito forte com a minha próxima série, né? Porque a minha próxima série, por mais que ela seja séria, e eu digo que é um contraponto porque as duas são na mesma emissora, né? E são os dois trunfos da emissora hoje. Porque uma, ela é mais engraçada, né? Ela é mais aventuresca. Por mais que o Sherlock tenha até uma comédia, assim, entre, né, as caras sérias do Sherlock, não é tanto quanto o Doctor Who, né? Eu chuto a dizer que Sherlock é bem mais sério que o Doctor Who. Lógico, tem as suas pontas de comédia, que inclusive são muito engraçadas e são trabalho pra dois adesivos de nicotina. E sim, ela é mais sombria, ela é mais, né? E vale a pena ser ressaltado que ela é produzida pelo mesmo showrunner de Doctor Who, né? Steve Moffat, o grande Moffat, cara, excelente. Igual de matar os outros. Até o momento a série tem 3 temporadas. E tá muito legal, cara. Só isso que eu tenho pra dizer, eu acho. Não, é uma série muito legal. Os modos que o Sherlock resolve os casos é fantástico. O Benedito mais... vai continuar no papel? Sim. Sim. Cara, sério, a BBC não vai se livrar do Benedito Cumberbatch. Principalmente agora que ele tá famoso. Exatamente. Vários trabalhos importantes. Às vezes ele pede uma grana muito alta, apesar da BBC, sério, né? Cara, sério, a BBC não tem problema com grana. O povo paga pra ela existir. Entendendo? Então. Tá sacando isso? Mas se bem que a TV Cultura tem problema com grana, né? Então, só que a gente tá falando de Inglaterra e Brasil, né? É, um país de primeiro mundo e um país de terceiro. Se bem, ok, a Inglaterra tá quebrada, mas a gente tá falando de um ministério que funciona. Ainda bem que o Paulo não tá aqui. Né, porque o Ministério da Cultura do Brasil é uma piada, né? Assim como todos os outros ministérios do Brasil, né? Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte... Ministério do Esporte, que tem o cara que roubou 600 mil do PS pela cueca, né? Que tá sentindo assim, lá. Ministério da Fazenda, não entendi porque o Ministério da Fazenda. Tentaram fazer a reforma agrária e arrumaram uma ditadura. Então, o Sherlock... Foi o que aconteceu, pessoas. História. Desculpa. Mas, cara, eu mega recomendo Sherlock. Eu acho uma série muito legal, assim, mesmo. Eu sou mais Doctor Who, mas Sherlock é muito boa. Sim, cara, eu vi... A série é curtinha, tem três temporadas, só cada uma com 3 episódios. Tudo bem que os episódios são bem longos, mas dá pra você assistir uma tarde essa série inteira. Uma tarde? Uma tarde, tem certeza? Não sei não. Eu assisti uma tarde. Porque ela é bem corrida, né? Ela é bastante... O Sherlock corre bastante, inclusive. Exatamente. Os episódios são como? São em uma hora? Uma hora. Uma hora e meia, cara, uma hora e cinquenta, mais ou menos, cada episódio. O que é interessante, porque cada episódio eles não englobam capítulos apenas do livro, eles englobam um livro todo. Inteiro. Sim, e a adaptação é bem feita. Por exemplo, o primeiro episódio é o Estudo em Pink, né? Que ele é adaptado do livro Um Estudo em Vermelho. Uhum. Então, é bem adaptado. O livro não é seguido completamente, como toda adaptação. Você tem que falar que tem que ter mudanças pro roteiro em prol da trama televisiva. Olha só que bonito. E pra quem estiver interessado também, né, além de conhecer o Sherlock, né, a série da BBC, lembrando que 2 filmes do Sherlock também já foram lançados no Brasil, que são... Isso, livros da série, né? Que a série é inspirada nos livros do Sherlock, né? Só que a Companhia das Letras lançaram os livros escritos pelo Steve Moffat, né? Que é o Estúdio de Vermelho e o As Aventuras de Sherlock Holmes, que ele basicamente... É basicamente o roteiro da série, né? Só que ele deu uma romantizada. Ele readaptou os antigos livros do Arthur. Exatamente. Posso ir pro meu? Pode ir lá, vai lá, cara. Acho que do Caco tinha que fechar o cast, pra falar a verdade, viu? Porque eu vou falar mais? Ah, porque é o que vocês mais curtem, né? Eu acho que é o melhor pra... pra vocês é esse. Vocês não acham melhor? Pra fechar com o How I Met Your Mother é foda. É verdade. Foda qual o preconceito com o How I Met Your Mother? Não, eu concordo. Faz sentido. Não, Fico, eu acho que não tem tanto impacto How I Met Your Mother como, sei lá, Game of Thrones ou Doctor Who, entendeu? Sei lá, eu acho que tem, mas eu concordo com vocês, porque Doctor Who é melhor. Então manda aí, ô Luiz, e fala do... Então tá. Caco, você pode subir a música? Porra, vamos lá, cara. Tá subindo. Então, sobe aí, tá subindo. É Dracarys na veia. É, Caco, sobe a música aí. Vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai. Não, é, mas é. Minha recomendação é Game of Thrones, Guerra dos Tronos. I, Eddard, the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw the White Walkers. You understand why I did it? He was a deserter. The man who passes the sentence should swing the sword. Is it true he saw the White Walkers? The madman sees what he sees. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I have no choice. That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice, and you've made it. You might not have my name, but you have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. You were never afraid. There was nothing to be afraid of. You've chosen your opponents wisely. I have a knack for it. A Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We won't be able to stop them. Get it over with. Cut her throat. We commit murder on the word of this man. I'm a purveyor of beauty and discretion. All desires are valid. Jory. To a man with a full purse. We've come to a dangerous place. I was trained to kill my enemies. As was I. Everybody knew what this place was. No one told me. Well, Lord Snow, it appears you're the least useless person here. Perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. Getting it honor that's keeping the peace, it's fear. Fear and blood. Peço que o Caco suba a música tema cantada pelo Holder. Holder, Holder, Holder. Holder, Holder. Holder. É muito bom. Holder, Holder, Holder, Holder, Holder, Holder, Holder, Holder, Holder, Holder, Holder. Ou a abertura do Simpsons, né? A abertura do Simpsons ficou muito foda, cara. Ficou muito foda. Eu gosto muito das aberturas do Simpsons, só que ela ficou fantástica. Mas é, Caco, que família você tá do lado? Do Game of Thrones? Eu não sei, eu sempre tentei entrar num conceito, eu sempre comprei times, né? Eu sempre fui da Sonserina e tal. Eu nunca cheguei numa decisão do Game of Thrones, pra falar a verdade, não, cara. Eu sempre fiquei imaginando, até quando eu li os livros, mas eu nunca cheguei num consenso. É porque, diferente das outras séries, né, o Game of Thrones não mostra a série do ponto de vista de um personagem, né? Ele mostra de várias pessoas diferentes. Exato, exato. Nenhuma das famílias são boazinhas. Exato, isso que eu ia falar. Todas têm um filho da puta no meio. Sim, todos têm. Fazendo menção a um anime que eu assisti recentemente, o Fate Zero, ele não mostra o ponto de vista de um personagem só, ele mostra de várias famílias, então você não consegue ter um personagem só como o bonzinho ou aquele que você torce. Caralho, tanta evolução pra esse filho da puta vir aqui e me colocar um anime. Não, é que... Eu tô brincando. Não, por exemplo, a família que eu gosto é da... Da Daenerys, né? O Lannisters. Não, Lannisters. Como que é o nome? É Targaryens? Família da Daenerys é Targaryens, né? Que fala. Targaryens. Mas até mesmo a família dos Targaryen tem um irmãozinho dela lá, que é filho da puta, né? Filho do Rei Louco, né? Sim. Nem toda a família tem... Como é que é? O Rei Pedinte, né? É, o Rei Louco que fala. Não, que ela conhece. O Rei Louco não, é o pai irmão, dele. O irmão dela é conhecido como o Rei Pedinte. O Rei Pedinte. Né? Ah, tá. O Rei Louco é o pai dela. Sim, é o pai dela. Então, o irmão dela é o Rei Pedinte. É por isso que ele tomou uma balde de ouro quente na cabeça. Sim, nossa, aquela cena é muito foda, ele morrendo. Aquela cena é muito maneira. Porra. Aí ela chega e fala, o cara chega e pergunta pra, pra Daenerys, né? Eu quero te dar friendzone. Chega e fala, você não quer olhar isso? Bom, se ele fosse digno do, do trono, ele não morreria. Cara, eu falo que se um dia eu me casar, vai ser, eu quero que seja no naipe do casamento do Khal Drogo. Ah, sim, foda. Gente, né? Gente estrupando gente. Cabeças rolando. Cara, vai ser muito foda, velho. Não, tem um personagem que não fala porra, Leão, é muito legal, né? Que é o Khal Drogo. Que pena que é o Aquaman, né? Pena que é o Aquaman. E, na, e no filme ele vai ter que falar. Ou não, né, que ele tá dentro d'água. Não, mas o Aquaman fala embaixo d'água. É tipo o Bob Esponja? Tipo o Bob Esponja. Ah, saquei. Ele tem a voz do Elo Bezerra? Então. Estou pronto pra você, eu estou pronto pra você. O Game of Thrones é adaptado do livro do, do Walt Martin, né, que ele vai morrer antes de terminar aquela desgraça. É, mas até lá os criadores da série já sabem o final. E, e os livros estão ficando cada vez mais gigantes e cada vez mais violentos e cada vez mais gente foda-se morrendo. É, eu já sei de quase todas as mortes já, porque eu não ligo pra spoilers, então meio que eu sei quem morre, quem não morre ali. O resumo do Game of Thrones, todo mundo morre, cara. Sim, é, não todo tem mundo. Essa. Todo mundo vai morrer ali. Assim como aqui, né? Todo mundo vai morrer aqui, né? E o Game of Thrones é a salvação da HBO, né, dos últimos anos. Não que ela vá mal, mas, né, mas é o carro-chefe dela nos últimos anos, né? Sim, hoje em dia o carro-chefe é Game of Thrones. Todos esperam ansiosamente pela quinta temporada, que sai em abril. Sim, e é legal que vai mostrando bem uma intriga política, né? Ao contrário de outras séries... É... Que a gente pode colocar como medievais e de fantasia e mitológicas, pá. Tipo o Brumas de Avalon, por exemplo. Ou até mesmo o Arthur, ou até mesmo o Senhor dos Anéis, né? A gente pode colocar no balaio. Ele é o mais político, né? Sim, a série mostra muito bem o lado político. Até mesmo o Marco Polo, que a gente tinha citado antes, também pega muito esse lado político. Muito, bastante, cara, Marco Polo. Game of Thrones também, cara, não foge dessa. Por exemplo, os Lannisters têm o Duende, o anão, que é o cara mais, o personagem mais engraçado daquela porra. Tinha. E o mais foda. E ele não é mal, cara, ele só tá lá querendo viver a vida dele. Não, fudido. É. Ele é zoado naquela família de merda, é. Caralho. Ele nasceu na família errada, realmente. É, mas ele é foda, cara, ele é muito foda. A sorte dele é que ele é americano, né, tá fazendo Game of Thrones. Se fosse no Brasil, ele era o anão do Rodrigo Faro. É isso mesmo. Poderia ser bem pior, né? Poderia. Mas é muito foda. Ficou, você não tem uma família que você goste mais? Bom, eu gosto dos Starks, porque... Porque o Feio Kun é boboca, ela fugiu dos infernos. Não, eu sempre torço pro personagem que tá perdendo, ele então... Ele sempre torce pros bonzinhos. Não, eu torço pra quem tá perdendo. Na verdade, seu herói favorito é o Superman. Não, cara, eu não gosto do Superman. Posso que é o Superman. Eu não gosto dele, cara, sorry. O cara queria ser da Grifinória. Eu sempre torço pra quem tá perdendo, cara. Porque eu sou um serino. Os Tangarians também estão perdendo, cara. Não, mas os Starks estão mais... Os Tangarians. É tipo uma fruta, é tipo uma fruta. É tipo, tem a tangerina e tem os Tangarians. Ah, cara, eles estão fudidos e a rainha tem dragão. Não, cara, eles não têm fudido, eles não fudidos, cara. A Daenerys tem um exército e tá bem, cara. A não queimada lá tá muito bem. A não queimada lá tá muito bem, cara. Tá melhor que a Arya. Só por ter dragões, já ganhei meu voto já. Fora-se, cara, ela vai estar no novo Exterminador do Futuro. Sim, ela vai ser a Sarah Connor. Ela vai ser a Sarah Connor. Caramba, eu tô com medo dela como Sarah Connor, velho. Eu também. Mas ela falando Dracarys no filme do Exterminador já tá ótimo. Mandar um Dracarys em cima do Jon Snegger? É, já pensou? E aí, então, foi com fale sua recomendação de bosta. Vamos falar de cópia de Friends. Não é assim, galera. Não é cópia de Friends. É uma série que segue o mesmo estilo de Friends. Segue? Ela segue o mesmo estilo de Friends, cara. É uma sitcom de comédia, então... Como Friends foi um dos primeiros, eu não sei se foi o primeiro, eu não posso deixar de falar que segue o meu estilo de Friends. How I Met Your Mother é uma sitcom que ela conta a história do Ted Mosby contando pros seus filhos. Olha só, ela conta a história do Ted contando pros seus filhos como ele conheceu a mãe deles. E a série se passa durante a juventude, a vida adulta do Ted e dos seus amigos, no caso a Robin, o Barney, o Marshall e a Lily. De como eles viveram sua juventude, sua vida adulta no bar. E até ele conhecer a mãe dos filhos dele. Ah, ele tá... Uma pergunta. O principal tá passando com os amigos. Sim, ele vive... Friends. Sim, ele tá passando com os amigos. Assim como Friends. Friends. Assim como em Friends eles são seus amigos, no How I Met Your Mother também. Inclusive ele mora junto com os seus dois melhores amigos, que é o Marshall e a Lily. Friends. Não é cópia de Friends. Não digam isso, a série é muito boa. Mas diferente de Friends, How I Met Your Mother não é de toda comédia. Ela equilibra muito bem as partes de comédia com o drama e o relacionamento amoroso dos personagens. Friends. Tá, parei. Por que a série é tão foda? Vamos lá. Por que a série é tão zicosa? Por que você recomenda os ouvintes a assistirem? Então, Como Eu Conheci Sua Mãe no Brasil? Como Eu Conheci a Sua Mãe. Eu recomendo que os ouvintes assistam How I Met Your Mother, porque os personagens, cara, são incríveis. Eles são que? Muito cativantes. Eles são muito cativantes. Se alguém falar Friends, eu vou quitar a chave. Eu recomendo, porque tem um dos melhores amigos, um dos melhores friends. São. É o friend da Buffy, né? A Lily. Ela fez Buffy, né? Ela fez Buffy? Eu não sabia disso. Ela fez a Willow, que é a melhor amiga da Buffy. Eu não sabia dos outros trabalhos, porque eu conheci mesmo por How I Met Your Mother. Mas a How I Met Your Mother vale ter assistido porque ela tem o melhor personagem de todas as séries ever. Não, zero. Que é o Barney Stinson, cara. Esse personagem é legend, espera um pouquinho. Dario. Ele é um personagem incrível. Além de um carisma excepcional. Ele tá sempre levando a diversão pros amigos dele, colocando eles em altas confusões. Ele é tipo um Charlie Sheen mais divertido. Eu não entendi uma coisa. Por que essa pausa entre Legend e Dario? É porque é assim que ele fala. Valeu, obrigado. É pausa dramática pra ficar mais legal, entendeu? Bom, pelo menos o Falcone indicou selfie, né? Não, selfie. Um abraço, Policari. Até a Marina acha que é. Abraço, Policari. As pessoas têm assim como Constantine, o pessoal geralmente tem preconceito com How I Met Your Mother. Porque dizem que é cópia de Friends. Mas eu tenho um argumento. É. Harry Potter é uma obra excelente. Nós não deixamos de apreciar Harry Potter porque ele tem grande influência de outras obras. Harry Potter tem muita influência de outras obras. Harry Potter não tem influência de algumas obras, tem influência de todas as obras. Então, sim. Cara, se você for pegar as influências de Harry Potter, é Narnia, Senhor dos Anéis, Doctor Who, cara, tem muita coisa. Nós não deixamos de apreciar uma série excelente como Harry Potter por causa das influências. E How I Met Your Mother, assim, é uma série que ela foi criada num mundo que as séries estavam em evidência. Então ela pegou partes importantes de outras séries e fez algo incrível, algo fantástico. How I Met Your Mother é uma série excelente. Você consegue rir ao mesmo tempo que você tá chorando com o personagem por tal acontecimento. Os personagens te cativam de uma forma que problemas com eles deixam você triste. Que você assiste um episódio e fica pensando, como que ele vai resolver isso? Que você dá risada só de lembrar daquele momento. Além disso, How I Met Your Mother cria a sua própria mitologia. Mitologia que eu digo, eles criam a sua própria piadinhas internas que você entende depois na série. Por exemplo, o fato da Robin, toda vez que ela tá mentindo, dá risada, e toda vez que ela fala alguma coisa, você sabe que é mentira porque ela tá dando risada. Então você lembra disso mais pra frente e você começa a rir sozinho sem ter as piadas. É uma série autoconstrutiva. Ela não precisa ficar repetindo piada, ela não precisa ficar inventando piadas mirabolantes, porque o próprio universo que ela criou, a própria mitologia que ela criou já autossustenta ela. Ela é uma série, ela acabou agora com 9 temporadas, né? Ela acabou agora com 9 temporadas, 8 delas estão dubladas. Não sei se tem Netflix, porque o Netflix não aceita boleto, vou chorar. Mas eu recomendo que vocês não deixem de apreciar essa obra excelente, que é Friends. Tô falando isso em que é Friends. Que é Friends? Caramba, eu tô mal hoje. Não, cara, porque você acabou falar que é uma capa de Friends. Não, eu tô mal hoje. Primeiro é Marvel, depois é Friends. Eu tô muito mal hoje. Caco, hi-fi. O final de How I Met Your Mother tem controvérsias, mas como eu vou parafrasear a frase do Azaghal, é um final sincero. Peraí, então é um final. Por que é ruim? Porque é um final triste? Não, é um final coerente, não é um final. Tipo, ele te dá pistas que aquele final pode se dar daquele jeito. Eu não vou contar o final, porque contar o final é muito agressivo. Principalmente de How I Met Your Mother é muito agressivo. Ou seja, então, é igual o final de Friends. Com algumas Então, com últimas palavras, assim, não deixem de assistir essa excelente obra que é How I Met Your Mother, porque é parecida com Friends ou qualquer outra série. Então, não percam essa oportunidade, é uma série incrível. Não deixem de assistir por um motivo tosco como esse. Se forem não assistir, pelo menos deem um motivo mais decente. Concordo. A gente fala zoando, mas a gente concorda e escreve embaixo. Antes de ir pro último, eu quero deixar aqui a lista de séries do Paulo, que ele infelizmente não pôde gravar. Na verdade, ele foi chutado da gravação por conta dessa lista de merda dele, né? E eu não estou mentindo. A lista de filmes... A lista de séries dele seria o Self, com a Cary Gillan. Meu Deus, Self. Ai, Paulo de Cari. O Once Upon a Time. Nossa. E ele insistiu em deixar o Family Guy. Que pode se encaixar num recomendo de animações, né? E eu falei, não, o Family Guy não pode. Aí ele, então coloca o Glee, né? Não, zoeira. Glee. Então coloca o Glee, né? Não, mentira, o Glee fui eu. Foi o que falei pra ele colocar o Glee. Pera, você queria colocar o Glee, cara? Não, eu que coloquei não, pilha pra ele colocar Glee. Ah, tô brincando. Então, bora lá. Posso ir pro meu primeiro? Pode. Primeiro do universo? Pode. Então, eu poderia ser babaca e trocar de última hora pro Monty Python The Fever Suckers, mas eu sou um cara legal. Se bem que Monty Python é fantástico, né? Meu primeiro lugar, e o Feicum também vai falar junto comigo agora, eu estou falando de Doctor Who. Every minute of every day for over 900 years. I fought for peace in a universe at war. Now the time has come to face the choices I've made in the name of the Doctor. Our future depends on one single moment of one impossible day. The day I've been running from all my life. The Day of the Doctor. Que porra foi essa? Foi a alternativa do som da abertura. Ah, tá, beleza. Doctor Who, ela é uma série de 1963. Né? Que conta a história de um viajante do tempo e sua neta, que ele rouba a nave espacial chamada TARDIS do planeta dele e vem pra Terra porque ele tá cansado da burocracia dos infernos, que é Gallifrey, né? E ele começa a viajar entre os universos e descobrindo novas raças, novos seres humanos. Ele viaja no tempo, no espaço, no passado e no futuro, e ele conhece várias personalidades famosas do mundo. E Doctor Who, pra caralho, foi o maior resumo que eu já fiz na minha vida. Exatamente, ele foge do seu planeta porque ele quer conhecer o universo, ele quer ver as maravilhas do universo. E por que ele faz todo o sotaque de pra falar Doctor Who? Eu fiz sotaque? Eu acho que sou eu que ele tá falando. Só que cá você daqui. Então, no Doctor Who, eles tiveram um problema. Ah, é verdade, tipo lá. Uhum. Me deixa em paz, galera, por favor, obrigado. O maluco ficou prestando atenção, tá ligado? É Doctor Who? No Doctor Who? Ele falou Who diferente, ela é britânica, parado. No Dr. Kane, eles tiveram um problema, que foi o problema de regeneração, né? O personagem, o ator que fazia o primeiro Doctor, ele já era um senhor de idade e tava esquecendo os textos dele. Como ele é um alienígena, a galera que tava fazendo a série, o Sidman Newman, ele teve uma ideia que, por que não, quando ele morresse, ele regenerasse? Sim. Então viria um novo ator, seria o mesmo personagem, com as mesmas memórias, mas com uma nova personalidade. Uma nova personalidade, e porque é um novo ator, podendo dar uma nova vida pra esse personagem, né? A série, ela teve até então 7 doutores, né? Até ela ser cancelada. Vale lembrar que nos primeiros doutores o conceito de regeneração não era bem definido na época. Eles não falavam, isso é regeneração, não era definido muito bem. É, porque não tinha o nome, né? Eles vieram me colocar regeneração mais ou menos no terceiro Doctor, né? Exatamente. Eles já falam que o Master era um Time Lord regenerado. Sim. Eu não entendi isso, o Doctor fala, eu não vou acreditar num Time Lord regenerado. Ficou pensando, caralho, você já regenerou 3 vezes, cara. É, tem um preconceito. Que porra é essa, velho? Caralho, você já foi 2, velho. É o preconceito com Oráculos Regenerados? A gente tem o primeiro Doctor como um senhor mais idoso e mais ranzinza, né? A gente tem o segundo Doctor como um cara mais divertido, mais travestido, ele toca uma flautinha pra descontrair. A gente tem o terceiro Doctor exilado na Terra sem poder usar TARDIS, que é a cabine telefônica, né? A nave dele. E trabalhando para a Unity. O quarto Doctor, ele é mais malucão, ele é meio riponga, né? Quinto Doctor, ele é mais inocente. O sexto Doctor, ele é um babaca do caralho. O sétimo Doctor, ele é um porra louca do caralho, que inclusive é o Radagast do Hobbit. E aí a série foi cancelada, né? A gente tem muitas temporadas. A gente tem... São 11 temporadas? Até são o sétimo 11, Doctor? Até o sétimo Doctor. São 11. Até o Sylvester McCoy são 11. Uma coisa difícil de contar por causa dos episódios perdidos, né? Os episódios perdidos fode a gente. A série, ela vai com linearidade até 1985. A Fox, na verdade, junto com a BBC, ainda tentaram fazer um... Vocês também vão implicar com gente que eu falo BBC também, só falta, né? Eles tentaram fazer uma nova... fazer uma nova roupagem do Doctor Who para o público americano. Em 88, com o novo Doctor, eles fizeram um filme com o Doctor, que seria o Paul McGann, né, que seria o oitavo Doctor. Mas anos depois, a BBC resolveu voltar com a série, em 2005, que é quando realmente eu recomendo todo mundo assistir a partir daí, né? A partir de 2005, que é quando ocorre a ruptura entre a Guerra do Tempo, e é quando as pessoas normalmente começam a assistir, né, Doctor Who. A explicação que dão na série é da Grande Guerra com o povo dele e com a raça dos Daleks. Então, os Time Lords morreram, o Doctor teve que matar, e o Doctor se regenerou e tá um pouco mais sombrio, um pouco mais deprimido. Em 2005, a gente começa a série com o nono Doctor, né, a nona regeneração dele. Inclusive, a galera que curtia Doctor Who na Inglaterra pensava que ia ser uma série que não teria nada a ver, né, com a série antiga. É um reboot. A gente descobriu que não foi, né, ele continuou com a linearidade, inclusive várias referências, abraço Sarah Jane. E a gente começa com o nono Doctor, que sai da Guerra do Tempo, que a gente só vai ver no especial de 50 anos, e que é uma série fantástica, né. Tudo que a gente... O Doctor, ele é alienígena, mas ele é um personagem extremamente humano. Mas ele é realmente, porque assim, se você for ver, a pessoa que mais se importa com a Terra, no final das contas, é ele, né? É ele que é o cara que larga tudo e tenta salvar ela. Ou não, né? E tem o episódio da Lua lá. Mas é o capotão, né, cara? Vale lembrar que uma das coisas maneiras do Doctor Who é que o cara Doctor é bem diferente do outro. Sim. O capotão é diferente do Tennant. Bom, as pessoas... Eu acho que as pessoas devem assistir Doctor Who porque é uma série fantástica no quesito de construção de personagens, né? Não só todos os Doctors têm uma personalidade diferente, mas todas as companions que viajam com ele também têm. O universo todo é o seu jardim e você já viu tudo. A graça não é você ver de novo. A graça é você assistir alguém assistindo isso. Por isso que o Doctor leva as companions dele. Exato, exato. As companions são tipo os novos olhos do Doctor, né? São watch. No conto do Capotão, do novo livro da Roku, que são 12 Doctors, 12 histórias, ele comenta isso, né? Ele diz que cola um companion lá de última hora da aventura e pega e fala assim: ah, você vem comigo porque... Aí o cara fala: ah, tá, mas o que eu tenho que fazer? Ele: você tem que fazer perguntas idiotas e falar de como eu sou inteligente, como todas as outras companhias fizeram. Ele sempre viaja com o humano junto com ele, né? E é legal. Pra mim, a maior graça da série, por mais que ele viaje por mundos, é quando ele encontra personalidades famosas, né? Como ele viaja no tempo, né? De vez em quando ele tromba com alguém conhecido, né? Van Gogh. Van Gogh, viu? O episódio 25 de Van Gogh é destruidor. Shakespeare, né? O Agatha Christie. Ou Hitler, indiretamente. Ele viu o Hitler. Ele salvou o Hitler. Ele salvou o Hitler, né? Que, por coincidência, o nome do episódio é Kill the Hitler, não é? É, that's the Hitler. Robin Hood e Marco Polo. Marco Polo já é na série antiga, né? Ricardo Coração de Leão na série antiga também. Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth. A Rainha Vitória. E, cara, assim, eu acho a série espetacular. Ela parece ser muito grande quando você olha, assim, uma série com 51 anos, né? Só que você começando de 2005, que era quando tem quando ela volta, né, as televisões da Inglaterra, acho que dá pra você acompanhar de boa. Né? Tem 8 temporadas atualmente, se você for contar a partir de 2005, né? Exatamente. Você pode começar tranquilamente pelo novo Doctor Who, pela nova série do Doctor Who, porque começar pela antiga é uma tristeza, né, cara? Além de você ter vários episódios perdidos que você não tem, que a BBC perdeu, tem a questão dos efeitos especiais também, que incomoda um pouco as pessoas que vão começar. Não começa pelos antigos, porque vários episódios, e você não vai seguir uma linearidade, né? Porque não tem os episódios. A questão é que você tem que gostar da série antes de você... Exato, antes de você embarcar com os antigos. O Paul que esteima comigo, que ele devia ver os antigos primeiro, não tem, cara, não tem. Você tem que gostar da série primeiro pra você conseguir aguentar aquilo. Não é tão ruim assim, né? Né? A simplicidade de Doctor Who é uma coisa que me cativou na série, porque eles pegam coisas coisas muito orçamento, coisas de muito baixo orçamento, por exemplo, um saleiro com um destruidor, e fazem virar um personagem recorrente na série. Exterminate. Exatamente. Então assista a série, vale muito a pena você assistir. Você vai se divertir. E antes que as bichas parem de falar que virou cast de Doctor Who aqui no chat, só pra finalizar, tem na Netflix a partir da série de 2005, e só não tem os últimos episódios do David Tennant, né? E os especiais. É, não tem os especiais do David Tennant, onde ele regenera, inclusive. Então feio o Netflix. Não, mas assistam pela Netflix. É um problema de Doctor Who, porque ele não... Tipo, a série aqui no Brasil, ela vai... Os especiais também não vieram, mas os especiais são importantes pra cronologia da série, né? Exato. Os especiais também não vieram pra cultura? Só vieram os episódios. E 2015 a cultura volta a exibir Doctor Who a partir da 8ª temporada, né? A partir da temporada do que passou ano passado na Inglaterra. Temporada do Capotão. Se assistirem as séries, principalmente Doctor Who, digam aí o que vocês acharam, que vai ser interessante, a gente responde vocês aí. Então é isso aí, deixa aqui embaixo nos comentários quais são as três séries que você recomenda todo mundo assistir e quais dessas vocês querem podcast, né? Porque vai ter de Doctor Who. Vai. E Sherlock. E beijo, Claudinha. Beijo, Claudinha. Tchau. Pessoal.